espírito livre que veio ver o viver. Ouvi e senti o que os dois lados têm a me dizer. No plano terráqueo que estamos agora, o mais importante de dentro pra fora, na terceira dimensão que nos consiste. Vejo meus irmãos ao lado, com coragem e humildade na luta até conseguir. Recuando o que foi revogado, contaminando o amor por onde eu já vivi. Repasso o que eu sei, sim, eu deixo e recebo, é simples. De forma que um transmimento de pensação te identifique. Imaginação é o traço que vitaliza a vida e te que também. Eu quero que escute e sinta a melodia atrás da vida no som, através de uma poesia. Sinto mais de uma apostasia. Vence quem sabe ver, meu futuro eu vejo você. Basta ver que até longe daqui tô conseguindo te ver. Somos dois um ser, mais dividido em fases. Adquiri coragem, valer, fazer valer cada combate. Vi em imagens as sementes, com possível poder de livrar. Quero amor, paz no meu futuro. Meu ódio às vezes não sai do lugar. Brindo a casa, a dádiva se manifesta de forma concreta de um mundo invisível. Brindo a vida dos loucos reunidos em busca de paz, jogando o amor imbatível. Tinha tanto tempo que eu não me sentia tão bem. Hoje senti a luz entrar, guardei meu raciocínio na gaveta e fui me decifrar. Acabou a cola das máscaras, mas quando o inspetor voltar, vou ter que voltar a camuflar. Quero vibrar como cordas de viola. Hoje a alma decola por lugares inóspitos. Incomodaram meus ouvidos, apitos não são bem-vindos. Aqui juiz vive só em tribunal. Não julgue-me, também não te julgarei. Viver um segundo do bem, agradecer o lado que vê. Tenho visão vivendo, eu vencerá isso aqui. Tenho os dons de sentir, tenho os dons de ouvir. Tenho os dons de escutar, tenho os dons de estudar. Salve dons, mano, tá com o dom de trabalhar. Ha! Passei algumas noites dessa vida. Dispor de fronte, eu sei que é hoje o dia de viver a vida. Buscando sonho, vagabundo se organiza. Se tu organiza o sonho, sonho organiza a vida. E os irmãos já sabem, tá ligado? Eu nem preciso falar nada. Presencialidade de vagabundo, eu sei que já vale bem além das palavras. Melhorar a condição, condição, satisfação e uma luta pra vencer. Na essência essa é a condução. Desperte o lado irmão que existe dentro de você. Minhas composições fazem mais uma noite gangsta. Que todos os irmãos possam sentir o style. Quem nós somos, vem avança, vem dança. Não espera esperança, então vamos. Composições fazem mais uma noite gangsta. Que todos os irmãos possam sentir o style. Com o coração também se pode dançar. Só sentir, seguir em frente, vamos. Caiu relâmpago do vi, que clareou as vistas. Choveu, choveu mais, não molhou a pista. O momento que vivi já não é mais presente. O olho quer comer enquanto a barriga mente. Mágicas, mitos, mitos, mágicas sem instinto. Tintas rápidas, as máquinas trabalham com os medos meus, erros meus, nervos eu peco, não nego meus elos. São os selos meus, selos eu zelo. Por isso eu tô aqui de volta no mundo onde tudo vira pólen, pólen vira mel. Segundo o céu é um mar de estrela, e cada estrela vai pintando o seu próprio céu.